Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 23 de janeiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 23 de janeiro de 2012, noite de lua nova. O estilo dos monarcas, vou dizer como é que é. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: quem não arrisca, não petisca. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre pastagem. E no mercado agrícola, cadeias curtas de produção beneficiam o agricultor e o desenvolvimento rural. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com críticas e sugestões para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para produzir forragem de qualidade e em quantidade o ano inteiro, utilize variedades melhoradas de pastagem. Faça também a sobressemeadura. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. 2012 é o ano internacional das cooperativas. No site www.ano2012.coop.br você encontra informações sobre o cooperativismo no mundo e no Brasil, a estrutura do sistema cooperativista brasileiro, materiais de divulgação do ano internacional, eventos e notícias do cooperativismo. Criado pela ONU, o Ano Internacional do Cooperativismo é uma forma de reconhecimento do trabalho realizado pelas cooperativas. Na área rural, por exemplo, metade do que é produzido passa de alguma forma por uma cooperativa. No mundo todo, perto de 1 bilhão de pessoas estão envolvidas com o cooperativismo. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje recebe Gilvan Ferrari, engenheiro agrônomo da Ipagre Cepa, que ao longo de 2011 concluiu o doutorado em desenvolvimento rural e estudou algumas cadeias de produção chamadas de cadeias curtas de produção. Qual a relação de cadeias curtas de produção, Gilvan Ferrari, com desenvolvimento rural? Acho que nós poderíamos começar explicando o que a gente trata por cadeia curta, né? É, a cadeia curta se refere àquela produção que é feita pelos agricultores, pequenos agricultores catarinenses, e que se insere de uma forma mais direta, coloca esses produtos de forma mais direta no mercado, sem interferência ou sem precisar passar por muitos atravessadores. E isso é importante no sentido de que muito do que os atravessadores, atacadistas, intermediários se apropriariam do valor gerado nessa cadeia, fica então, por sua vez, na mão dos agricultores, né? Fazendo com que para esses agricultores sobre mais renda daquelas atividades que eles estão desenvolvendo nas suas propriedades, né? E isso naturalmente ajuda no desenvolvimento rural da sua propriedade e da região. Isso tem uma relação importante com o desenvolvimento rural pelo seguinte aspecto. Vou dar um exemplo. A agricultura catarinense passou por um período de forte integração às cadeias agroindustriais. Por exemplo, suínos, aves, que é muito forte em Santa Catarina, né? A fumicultura também. Essas cadeias a gente chama de cadeias longas porque o agricultor simplesmente é um produtor de matéria-prima. Então, muito do que é gerado de valor nessa cadeia fica com esses intermediários que fazem o processamento, a distribuição, tem uma série de serviços prestados. Então, a partir de um certo momento, em meados dos anos 90, com a concentração da produção desses produtores, com a diminuição de produtores, suinocultores e agricultores, por exemplo, nós tivemos que os agricultores tiveram que buscar outras iniciativas para gerar uma renda na sua propriedade para que eles permanecessem no meio rural. Então, algumas iniciativas, por exemplo, importantes foram a bovinocultura de leite, que no Oeste se expandiu bastante, e isso foi um fator de desenvolvimento importante para o desenvolvimento da região, né? Desenvolvimento rural e da agricultura como um todo. Uma segunda vertente foi justamente que os agricultores passaram a fazer iniciativas de agregação de valor. O que seja, eles mesmos, através de pequenas agroindústrias formadas pela família ou grupos de vizinhança, começaram a industrializar e processar esses produtos e colocar no mercado com marcas próprias, né? Marca da família, sob inspeção da cidade, dentro da legalidade. Uma agroindústria familiar, então, é uma cadeia curta de produção? É uma cadeia curta pelo seguinte, porque ela elimina uma série de intermediários. O agricultor produz a matéria-prima, vamos dar um exemplo. E vende. Um produtor que produz leite na sua propriedade, mas não vende o leite. Ele transforma isso em queijo, nata, creme de leite e outros derivados. Então, ele produz o leite, né, a matéria-prima, em vez de ele vender para a agroindústria ganhar o preço do leite, ele faz a transformação na propriedade. Então, ele transforma em queijo e outros produtos. Então, ele produz a matéria-prima, processa, industrializa, põe uma marca com o nome da sua família, de um grupo que ele participa, de uma cooperativa, e coloca isso diretamente no mercado. Então, ele se apropria de uma grande parte de valor que é gerado nessa cadeia. E isso é muito importante para a renda dessas famílias e para o desenvolvimento da região também. Correto. Nós estamos conversando aqui no quadro Mercado Agrícola, dentro do Panorama Agrícola, com o agrônomo Gilvan Ferrari, da Epagre CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. No seu doutorado, Ferrari, você estudou que casos? No doutorado que eu fiz agora sobre desenvolvimento rural, eu fiz três estudos de casos relacionados a essas cadeias curtas, né, de comercialização e agregação de renda. Eu estudei um caso da Feira Livre, no município de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, que a Feira Livre, assim, a gente poderia exemplificar com uma cadeia curta mais exemplar, mais emblemática que tem, porque o produtor produz e coloca diretamente o seu produto na feira, diretamente com o consumidor. Então, tem essa interface direta entre produtor e consumidor. Isso, para dar o exemplo, o caso que eu estudei em Chapecó, a Feira Livre lá, ela representa a importância econômica que ela tem social, porque ela agrega em torno de quase 300 famílias, que direto e indiretamente são envolvidos nessa Feira Livre. Então, isso é importante para a geração de renda dessas propriedades. O outro caso que eu estudei também é em relação aos produtos coloniais, que eu acabei de citar, o caso do queijo, por exemplo, salame, outros geleias, outros produtos coloniais, que é feito pelos pequenos agricultores e que tem um mercado muito importante. O consumidor, ele tem uma demanda para esses produtos coloniais, gosta desse tipo de produto, e o pequeno produtor organizado em cadeias, em grupos associativos, pequenas associações e cooperativas, está conseguindo colocar esse produto no mercado com marcas próprias ou do grupo, da cooperativa, e agregando valor à sua produção. Isso no Oeste é um processo muito forte e que tem impacto bastante importante no desenvolvimento rural e regional. O terceiro caso que eu estudei na minha tese foi o caso dos produtores agroecológicos aqui nas encostas da Serra Geral, que abrange principalmente os municípios Santa Rosa de Lima e Anitápolis. Ali é um grupo de agricultores ecológicos que, em 95, né, iniciou esse processo de associação, chama Agreco, né, Associação dos Agricultores Ecológicos, e que decidiram passar, ao invés de produzir carvão, né, de sair de uma atividade de carvão e fumo, decidiram inovar e iniciar uma nova atividade, que seria a produção agroecológica, e agregando valor também, conduzindo pequenas agroindústrias também nesse local. Então, a dificuldade que eles tinham, só para exemplificar esse caso, é que Santa Rosa de Lima e a região ali é um pouco isolada, né? Não tem um mercado consumidor local. Então, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que fazer um processo de colocar os produtos numa região de maior consumo, como Florianópolis e outras cidades aqui do litoral. Então, eles organizaram através da cooperativa, a Cooper Agreco, e com uma marca própria, né, conseguiram agregar valor a esses produtos e chegar a esse mercado consumidor, então dando uma nova iniciativa econômica para esses agricultores que antes não tinham essa possibilidade na região. Correto. Nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com o agrônomo Gilvan Ferrari, da Ipagre-Sepa, sobre desenvolvimento rural e cadeias curtas de produção. Gilvan Ferrari, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, fico à disposição. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.